A todo amor, menina, brota aqui no barro, é na rua de baixo, quando chegar avisa. Eu tô jogando no quarto, tô trocando o seu beijo pelo meu PlayStation 4. Tô barulhando naquele beat, quero o seu feat, um bem bolado, baseado em fatos reais. A gente brisa, faz amor, até não aguenta mais. O meu palpite, que você traga sua mala e fique. O mundo é nosso, a gente conquistou, sem precisar de grana. Viajamos sem sair da cama. Eu tô chapando, eu tô brisando. Oh, oh, oh. Tô chapando, eu tô brisando. Sair da cama, eu tô chapando, eu tô...